Bom dia! Essa é a Elephant Radio Brasil, transmitindo diretamente de São Paulo, SP Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho. O inverno finalmente chegou. Está bem frio aqui em São Paulo, apesar do sol. Que a gente não vê o sol uns 4 dias aqui em São Paulo. Então, eu gostaria de começar esse mês novo, maravilhoso, com Fleetwood Mac, um clássico de um álbum clássico, Don't Stop. Thank you. no te supe contestar. Si la muerte es mirar y no verte, que la muerte es mirar. Podría confesarte cualquier cosa de mi vida, fantasmas congelados que se fueron a otro lado. Y es que hoy, al volverte a ver, decidí empezar a quererte otra vez. Pero pois é, isso foi La Bien Querida com Oi. Uma música pra esquentar um pouquinho mais, né? Porque caramba, tá frio aqui em São Paulo. Damn. Caramba, muito frio. Bom, hora da novidade. Ontem ou anteontem ou semana passada, eu não lembro o dia correto, mas faz pouco tempo, é recente. O grupo australiano, que eu adoro, Architecture in Helsinki, eles soltaram uma música nova nos serviços de streaming e no YouTube. Pode ser que seja apenas um single, ou pode ser que seja de um possível próximo álbum deles, não sei. Mas a música é realmente muito deliciosa, dançante, e tem a característica do grupo, que é um pop descompromissado, puramente divertido, e tem timbres eletrônicos incríveis, que, na minha opinião, é uma coisa que eles sabem fazer muito bem. Então a gente vai escutar a última novidade do Architecture in Helsinki, In the Future. Are we in the future? Isso foi BTD Aqui, do grupo argentino Miranda, com participação especial do grupo espanhol Fangoria. Sou fã dos dois, aliás. Bom, eu gostaria de retomar o assunto da semana passada, que nós fizemos um especial de finalização do Mês Internacional do Orgulho LGBT. No Brasil, nós temos novidades essa semana. Ontem, o deputado João Campos, deputado federal João Campos, ele retirou a PDC da, a vulgo PDC da cura gay, entre aspas, um dia depois do governo anunciar que estaria fazendo alianças e se armando para que o projeto de lei fosse derrubado quando colocado em votação. Bom, ele sentiu o clima de animosidade e resolveu retirar o projeto. Mas vejam bem, o projeto, eu li várias fontes, várias notícias, e o esclarecimento que encontrei é que o projeto ele não foi simplesmente arquivado, ele foi retirado. Significa que ele pode, e com certeza vai, não se enganem, ser proposto de novo daqui a algum tempo. Logo depois disso, o nosso bendito deputado, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, senhor Marco Feliciano, teve um pequeno chilique no Twitter, nessa rede social de microblogs chamada Twitter, em que ele postou uma sequência de tweets declarando que o deputado João Campos foi sabotado pelo próprio partido dele, que no caso é o PSDB, que o governo está tentando influir no legislativo de maneira ditatorial e de que isso não vai ficar assim, que em 2015 nós teremos mais, teremos o dobro e o poder será nosso e nós vamos nos vingar, enfim, um gelique. Então, assim, notícia boa por enquanto, que o projeto foi retirado. Que o projeto foi retirado é uma notícia boa, porém, precisamos ficar atentos, porque ele vai voltar, esse projeto ele vai voltar. Infelizmente, no momento, nós meros mortais, que não estamos lá na Câmara dos Deputados, não temos como saber exatamente com que força esse projeto vai voltar. Com que formato ele vai voltar, se ele vai voltar com o texto modificado, nós não sabemos como e nem que tipo de apoio esse projeto vai ter quando voltar, mas que ele vai voltar, ele vai voltar. Então, fiquemos atentos. No meio tempo, ainda temos que lutar pela PLC 122, que amplia o crime de discriminação a toda uma sorte de fatores humanos, incluindo orientação sexual. Então, temos isso para trabalhar, parece que essa PLC vai ser levantada de novo, é o que algumas movimentações na Câmara estão indicando, vamos torcer para que isso dê certo. Né? Então, mudando de assunto um pouco, voltando para a música, eu vou tocar para vocês uma novidade incrível. Eu fui apresentado ontem pelo meu querido amigo Johnny B. Good, há um super grupo eletrônico que é a junção de alguns membros do Moda Selector com o Aparat, que são dois projetos de música eletrônica muito conhecidos e reconhecidos, já com bastante estrada, e eles estão com um álbum novo chamado 2, escrito em numerais romanos, caso alguém queira procurar, já está disponível no Torrents da Vida, foi assim que eu consegui, não tenho vergonha de falar. Julian Assange, um beijo pra você. E o nome do grupo, eles resolveram chamar de Moderat, que seria um portmanteau de Mod Selector e Aparat. E eu escolhi o primeiro single que eles lançaram desse álbum novo 2 pra tocar pra vocês. Música eletrônica boa, sabe? Boa de verdade, coisa finíssima. Recomendo que vocês escutem o álbum, baixem ou escutem, vocês escolhem. Mas é realmente muito bom pra quem curte música eletrônica. A música que eu vou tocar pra vocês é Bad Kingdom, que foi o primeiro single desse disco deles, o 2. Just to stand the silence. Pois é, esse foi o Moderat com Bad Kingdom, que foi o primeiro single do último disco deles, chamado 2. Bom, vamos finalizando agora a Elephant Radio Brasil. Não esqueça que nós estamos aqui toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. E seria 1 da tarde, horário central de Greenwich, não é verdade? E não se esqueça de conversar com a gente pelo Twitter, só usar a hashtag Elephant Radio, elefante com PH, como se escreve em inglês. E você pode sempre escutar os nossos programas anteriores em forma de podcast na nossa página do Mixcloud, que é www.mixcloud.com/elephantradio, elefante com PH, não se esqueçam. Bom, eu gostaria de terminar a edição de hoje com uma reflexão. Ainda no nosso assunto de lei, Estado laico, religião, teocracia, cristofascismo, que é uma discussão que não está presente só no Brasil no momento. Ela está presente em vários países do mundo ocidental, aliás. E eu gostaria de finalizar com uma música do disco anterior do grupo norueguês When Saints Go Machine, uma faixa chamada Church and Law, Igreja e Lei, que ela fala sobre, ela reflete metaforicamente sobre uma questão social, guerra, essas coisas, e a frase-chave da música pra mim é justamente no comecinho da música, que diz que nós nos escondemos sob a igreja e a lei, que são as cordas que prendem a todos nós. Então, uma boa semana para vocês, fiquem atentos e fortes, e até quarta-feira que vem, a gente vai de When Saints Go Machine, Church and Law. E não se esqueça que logo depois, agora mesmo, logo depois, tem Elephant Radio World. Boa semana! Put a